escolhi. Te remi, eu curei tuas feridas e te fortaleci quando não havia uma esperança. Te chamei, olha para o céu. Assim como não dá para contar tantas estrelas, infinitamente mais estou fazendo por você. Infinitamente mais estou movendo em você. Te levantaria na unção e no poder. Estou te ensinando a conquistar os sonhos de Deus. Concentre-se em ouvir, me adorar e obedecer. Fluindo na unção. Fortaleci quando não havia uma esperança. Te chamei, olha para o céu. Assim como não dá para contar tantas estrelas, infinitamente mais estou movendo em você.